preta não fala comigo desde 1º de janeiro. Ela me deu a mala, eu fui dormir na sala, fiquei sem dinheiro. Não tem mais feijoada, nem vaca atolada, rabado ou tropeiro. Já fez greve de cama, diz que não me ama, quebrou meu pandeiro. Na hora do cruzamento, ela deu impedimento ou falta no goleiro. Pra aumentar meu tormento, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. Com o gol anulado, saí do gramado, voltei pro chuveiro. Isso tudo porque, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. Caí de centroavante pra médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo, ela foi jogar bingo, eu fiquei de copeiro. Ela fala, eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro. Ela pinta esse jogo, ela é quem bota fogo no nosso palheiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. É, só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. Caí de centroavante pra médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo, ela foi jogar bingo, eu fiquei de copeiro. Ela fala, eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro. Ela pinta esse jogo, ela é quem bota fogo no nosso palheiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. É. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. Eba. Só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. Some hard times too, but now I've reached that point in my life where I need more of a commitment from you. Come on and do right by me, baby. And if you're not sure that you need me, let me go. Mm-hmm. Oh. Now I know when a woman gets in her 20s, she starts to feel like she's running out of time. 9 times out of 10, she's correct if she assumes, yeah, that marriage is the last thing on a man's mind. But now the table's turned, the shoe is on the other foot. Keep me hanging on now, baby. And if you're not sure that you need me, let me go. Set me free to find somebody else.

Uniara FM. Duas e um. O seu rádio está sintonizado na Uniara FM, emissora educativa da Fundação Universitária de Rádio e Televisão. Entidade ligada à Universidade de Araraquara, Uniara. ZYD 827, canal 261, operando em 100,1 MHz. A universidade a serviço da população. Alta tecnologia em radiodifusão. Música, notícia, cultura e prestação de serviços. Uniara FM. Qualidade no ar. Educação em gotas. Olá, irmãos. Eu sou Cíntia Piratelli. Estou aqui para mais uma Educação em Gotas. E hoje vou falar sobre a maledicência. A palavra que exalta o mal, irmãos, contamina a nós mesmos, produzindo o mal em nossos passos. Quando eu falo mal de alguém ou de uma situação qualquer, eu entro em contato com aquela energia negativa e acabo me contaminando por ela. Da mesma forma, quando falo bem de alguém, quando exalto as qualidades, as virtudes de uma situação, eu também me coloco em contato com aquela energia boa e por ela sou envolvido. O mundo se torna bom para quem fala bem do mundo. Quando dizemos com fé que o mundo é bom, automaticamente a vida se abre em bondade para nós. E não nos esqueçamos de que, sendo o mundo criação de um pai, tudo aqui é muito bom. Tudo é muito perfeito, tudo é muito harmônico. É só uma questão de direcionar o nosso olhar. Vamos olhar sempre para a luz, irmãos. Quanta natureza, quanta alegria, quantas pessoas ao nosso redor, quantas boas ações, quanta fraternidade no meio das sombras, das tristezas e do amargo da desesperança. Vamos exaltar a alegria de viver, porque vale a pena viver. Esse mundo vai ser um dia melhor. Educação em gotas. Não me culpe se eu ficar meio sem graça toda vez que você passa por mim. Não me culpe se os meus olhos o seguirem, mesmo quando olhar pra mim. É que eu tenho muito amor, muita saudade, e essas coisas custam muito pra passar. Toda vez que você passar por mim, é que eu tenho saudade, e essas coisas custam você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém,